Esse episódio que você vai ouvir agora é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do PicPay. Nessa semana de histórias canadenses, a gente fala de outros países exóticos que eu e o Rafael já estivemos lá no grupo secreto do GugaCast. Tá muito engraçado porque é exótico. E você pode ouvir no nosso novo app exclusivo, o Hotmart Sparkle, que tá cada vez melhor. E o primeiro mês não vai custar nada, porque tem cashback de 100% oferecido pelo PicPay. E aí você pode usar essa grana fazendo tudo que o PicPay faz de melhor. Cielo, Uber, boleto, dividir conta com os amigos e, o que é mais importante, sem contato. Vai lá em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado e você vai ter mini GugaCasts inéditos e diários. gugacast.com/assine. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, participando das comemorações oficiais do Canada Day 2020. Muito bem, parabéns, Canadá. Vários anos em que ele passou a ser o único país. Não é impressionante? É demais. Mágico. Essas pessoas que falaram que é demais são Caio Corraine, que está de volta com a gente. Olá, personas. Você sabe falar rolar personas em francês? É só fazer rolar persona. É, tá bom. É o suficiente. Rafael Mafra. Sou eu. Agora em inglês. It's me, Mario. E agora em francês. C'est moi, Luigi. E a gente tem também aqui pela primeira vez no programa Massaro Roche, do Pode Deixar. Que emoção. Saudações, humanos. É, hi, bonjour, I'm sorry. O Massaro mora no Canadá, ele é um embaixador do GugaCast no Canadá e acabei de nomeá-lo. Obrigado. E ele tem um site sobre o Canadá, é isso, né? É, fica falando sobre a vida aqui. Que é o Canadá Agora. Exatamente. Ou em inglês, Canadá Now. Canadá Now. Ou em francês, Canadá Maintenant. Olha que chique. E... agora eu preciso comprar dois domínios. Espera, deixa eu correr. Então eu trouxe o Massaro aqui para conversar com a gente, para ter um representante da grande colônia brasileira no Canadá, que torna o GugaCast o podcast número um do grande gigante branco. É uma grande honra representar o GugaCast aqui no Canadá. Eu não tenho palavras para dizer, eu só posso dizer thank you, merci. I'm sorry. I'm sorry. Antes da gente começar a falar histórias do Canadá e contar causas do Canadá, eu queria contar pra vocês uma novidade muito legal, que é a seguinte. A Storytel, que é a nossa parceira aqui, que foi onde eu lancei o Como Ser um Rockstar, que é a maior plataforma de audiobooks do Brasil, ela tem um podcast chamado Vai Ficar Tudo Bem. Foi um podcast que eles criaram especificamente para essa quarentena. São todas histórias da quarentena. Então, o Vai Ficar Tudo Bem, por ser um podcast, ele tá lá dentro da Storytel, mas ele também tá em todas as plataformas de podcast. Ele conta histórias, histórias fictícias, histórias originais sobre a quarentena. E o verdadeiro astro desse programa, que é o Rafael... Oh, obrigado. Escreveu uma história chamada Editando o Isolamento. Escreveu e narrou para o Vai Ficar Tudo Bem uma história original do Rafael sobre a quarentena, cara. Que presente melhor pra... Você quase acha bom que a quarentena aconteceu. Sim, pô, quase. Conta mais aí da história, Rafael, sem dar spoiler. Cara, é a história de um editor de podcasts que trabalha em casa, então ele não tem sua rotina alterada quando começa o isolamento. E aí que as coisas começam a acontecer. É muito legal, cara, porque é muito metalinguístico, né? É um podcast que conta uma história de um editor de podcasts. É. E ela foi editada por um editor de podcasts. Exatamente. Eu quero ouvir depois para dar a opinião de um editor de podcast também. É isso aí. Aguardo sua opinião, cara. Deixa um comentário lá. A vida de um editor de podcasts não é assim. Como é que fala? Você está glamourizando a vida dos editores de podcasts. É, não. Ainda assim, você pegou meu lugar de fala, Rafael. Erradíssimo. Nunca editou um podcast na vida e vem querer falar. Só gravou. Editar nunca. Eu ouvi a história do Rafael. Rafael, tá maravilhosa essa tua história. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Me deixou com lágrimas e com uma apreensão terrível. Bom, se deixou com lágrimas e apreensão, acho que tá verídico. É a vida de um editor de podcast. Então eu queria convidar todo mundo pra ouvir o Editando Isolamento, que é a história original do Rafael, lá no Vai Ficar Tudo Bem, que é o podcast da Storytel. Você pode procurar Vai Ficar Tudo Bem em qualquer plataforma de podcasts ou no Spotify, ou você pode ouvir no aplicativo da Storytel também. É só você ir lá e procurar a história dele editando o isolamento. E nos outros episódios tem histórias de outros autores, narradas por outros narradores também. É bem legal, mas mas essa é especial, cara. Com a história original do Rafael. E eu tô compartilhando isso com o mundo. Eu sinto que minha missão está completa. É, isso aí, Gustavo. Eu acho que você fez a sua parte. É só procurar lá, então. Vai ficar tudo bem. Massaro, se você tivesse que descrever pra um alienígena a diferença entre a vida no Canadá para a vida nos outros países, o que, que você falaria? Um alienígena. É, porque é um cara neutro, né? Não é, tipo, você não tá comparando, né? Você não tá falando assim, ah, brasileiro, a minha vida no Canadá é diferente da sua, por isso... Entendeu? Você tá explicando pra um alienígena os países e aí você tá falando, e no Canadá eles são peculiares por quê? Aqui, deixa eu ver, no Canadá é peculiar porque nós temos alces muito maple syrup e você tem que se acostumar a ler as embalagens em duas línguas e tentar entender sistema métrico e imperial ao mesmo tempo quando você está comprando as coisas. Você sabe o que é você tentar medir a temperatura da água em Fahrenheit, medir o peso das coisas em pounds ou em quilos e você ter a velocidade do seu carro medida em quilômetros por hora? É. Essa é a sua vida. Beleza. Rafael, que histórias a gente tem para homenagear o Canadá? A gente tem um sujeito que recebe os caras mais festeiros do Canadá em seu hotel. Uhum. Tem o mistério do velhinho gente fina. Temos uma história que diz o que acontece quando você não sabe o que você leva na sua mochila e está no Canadá. E uma última história mostrando o que os canadenses fazem de melhor, que é ser hospitaleiro. Eu achei que você ia falar maple syrup, mas ok. É, extrair seiva da árvore. Ah não, ser hospitaleiro. Sabe que o maple syrup é mais caro do que a tinta de impressora? Não, não sabia. Meu Deus. Não. É sério? Eu sempre achei que a tinta de impressora fosse o material mais caro do mundo, mas é o maple syrup. É, porque você compra aquele negocinho que custa, sei lá, $30, e aí quando você vê, vem tipo 1 ml. É porque dá a impressão que aquele cartuchinho tá cheio de tinta. Não tá, tem uma gota de tinta ali dentro. E ela evapora ainda. Resseca. É, não, e ela dura, dá pra você usar 1000 páginas e tal, mas é uma gota. E aí custa $30, por isso é o líquido mais caro do mundo. Sério que o maple syrup é mais caro? Não é, o ml do maple syrup não custa $30. Então, você tem diversas categorias de maple syrup, né? Ah, é igual carne. Você tem a carne, eu acho que vai de A a F, e tem os graus de 1 a 5. Mas maple syrup você tem o B, B+, o AA e o AAA. O AAA é o preço da impressora. Entendi, é tipo um Kobe Beef do maple syrup. Ele chama assim porque você olha na gôndola do supermercado, você vê o preço e você fala, ah! Ai, que piada horrível. Obrigado. Eu tô aqui com o meu livrinho do Grande Otelo. Eu ia falar, não sei por que eu falei Grande Otelo, cara, sendo que eu ia falar, sei lá, outro... Ari Toledo. Ari Toledo. Costinha. Não sei por que veio também enrolando na minha cabeça, cara. É, mas Grande Otelo ficou perfeito, cara. Foi o que tornou a piada boa. Grande Otelo sempre uma boa lembrança, uma grande lembrança. Se ele fosse uma lembrança normal, a gente chamaria só de Otelo. Ok, chega. É, e no final a gente vai ter perguntas do Instagram, certo? Depois das histórias? Certo. A gente vai pegar as perguntas do Instagram e fazer uma rodada de respostas aqui, porque no fim é isso que a galera gosta, de fazer perguntas. Então beleza, vamos pro jogo? Bora pro jogo. Só pode ter um. Exato. Existe uma lei que determina que jogo que a gente tem que ter hoje. Qual é a lei? Leis canadenses. Nossa. Pelo crime de assaltar três bancos, roubar um carro, fazer o nosso cavalo policial escorregar no neveu e atravessar a rua sem olhar para dos lados, você é considerado culpado. Ei! A sua sentença é pedir desculpa e prometer nunca mais fazer isso novamente. Ninguém brinca conosco, essas são as leis canadenses. Ei! Leis canadenses é o melhor jogo que tem no GugaCast, por decreto legal canadense. E ele consiste numa dinâmica bem simples. Eu falo uma lei e os participantes têm que adivinhar se ela é de fato uma lei canadense ou se ela não é uma lei canadense. Ok. Para aumentar o nível de aleatoriedade dessas informações, eu numerei as minhas leis de 1 a 10 e os participantes podem escolher qual número que elas querem. Então vamos lá, como é de praxe, quem começa é o host, para dar o exemplo aos convidados. Vamos lá. Gustavo, escolha um número de 1 a 10. 3. 3. No Canadá, é proibido colocar cola branca em selos. Caralho. Primeiro isso devia ser proibido em todos os lugares, não apenas no Canadá. Porque, de fato, vai fazer uma meleca, né? E não precisa, porque o selo, você só precisa dar uma olhadinha nele e ele cola. E eu acho que no Canadá faria sentido que um dia alguém fizesse isso e alguém fizesse uma lei contra isso. Por isso eu digo que sim, é verdade, essa é uma lei canadense. Leis canadenses! Leis canadenses! Leis canadenses! Você está equivocado! Essa é uma lei que eu inventei enquanto eu estava elaborando esse jogo. Leis inventadas! Leis inventadas! Agora, para vocês terem ideia de como as leis canadenses são malucas, eu, quando comecei a inventar leis para botar nesse jogo, eu tive que marcar quais eram, porque eu já estava ficando confuso. Eu tive que consultar quais que eu realmente tinha pesquisado. Mas fica aí a sugestão para o parlamento, né? Não só do Canadá, como também de outros países, de proibir a cola branca em selo. É, todo mundo que sabe que selo você tem que lamber, né? Se você botar a cola branca, você está rompendo um protocolo. Exato. Então vamos lá, agora nosso convidado Massaro. Massaro, um número de 1 a 10 não vale 3. 6. 6. 6. No Canadá ou em algum lugar do Canadá, os taxistas não podem usar camiseta. Putz, isso tem muita cara de acontecer em Manitoba. É uma piada interna dele, agora tá todo mundo no Canadá dando risada. É. Ou na British Columbia, né? Porque tem uma tradição britânica de taxistas. É verdade, é verdade. Eu vou dizer que é verdade, é uma lei. E você está correto! Aê. Meu Deus, gente. É uma lei de Manitoba? Isso ia ser impressionante, hein? Isso vale um ponto a mais. Não, não é de Manitoba. Ah. É de Halifax. Ah. Podia ser também. Não, mas peraí, é de Halifax ou é da Nova Scotia, que é a província onde fica Halifax? É, são as leis da Municipalidade Regional de Halifax. Nossa. E se for da Nova Scotia, valeria em Halifax, Cape Breton, Queens, Anápolis, Antigona, Chicago. Ah, não! Não! Inverness, Kings. Por quê? Não, não, não. Esse é o programa que a gente tá livre disso. Argyle, Barrington. Aí no fundo tá tocando... Ô, Canadá. Gustavo, é o IBGE Cast. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas se for só de Halifax, a municipalidade, como você falou, então é só em Halifax mesmo. Tá certo. Então, Massaro liderando tem um ponto, Guga tem zero, Caio vai participar agora e eu, como eu não tinha falado antes, eu ganho um ponto quando vocês erram. Porra! Porra! Agora, Caio, diga um número de 1 a 10, não vale 3, não vale 6. 7. No Canadá, ou em algum lugar do Canadá, os bares não podem usar copos de alumínio. Gente, mas isso deveria ser proibido no mundo todo. Copo de alumínio? Puta, deve ser um copo bambu pra caralho. Você amassa depois e joga fora? Isso me lembra... Primário, jardim da infância. Eu acho que eu tinha um copo de alumínio nessa época. É, acho que eles davam um copo pras crianças. É normal você ter uma canequinha de alumínio. Suco. É um negócio que comum. Só que é um troço velho, né? Uhum. Eu acho que é verdade, Rafael. E você está equivocado também. Cacete. Essa foi mais uma lei inventada por mim mesmo. Leis inventadas. Leis inventadas. Leis. Você tá perdendo também, Guga. Não, não torce pelas leis, não, porque agora o Rafael tá ganhando. Eu só gosto de cantar as leis. Ok, eu ganhei mais um ponto, agora eu tenho 2. Massaro vem na lista de liderança com 1 e Caio e Guga perdendo com 0. Gustavo, é sua chance. Diga um número de 1 a 10, não valendo os que já foram falados. 8. 8. No Canadá, ou em algum lugar do Canadá, bebidas claras não podem ter cafeína. É uma boa ideia, né? Pra não enganar a pessoa, né? De que ele pode tomar... Mas Red Bull contaria com uma bebida clara? Porque é amarelo, né? É. Ah, fica a dúvida. Red Bull aí. É tipo xixi. É, cor de xixi, verdade. Não, eu acho que essa é uma lei inventada. E você está praticamente correto. Yes! Por que praticamente? Você acertou praticamente porque isso era verdade até 2010. E aí, com uma pressão muito grande da Red Bull, nossa, eles passaram a permitir. Oh, caramba, eu fui no lugar certo, então. Você foi na hermenêutica da lei. É, eu fui na polêmica. É, então você tá de parabéns. Porque assim, quando o Red Bull dá um problema, cara, você recebe um telefonema do príncipe da Áustria. É mesmo? Ele pessoalmente cuida das coisas da Red Bull, é verdade. Leis austríacas, leis austríacas. Lobby austríaco, lobby austríaco. O Áustria. Mandar o boleto pra Red Bull. Criar uma lei que todos os hinos de todos os países do mundo são o hino do Canadá, só mudando o nome do país. O Brasil. Ah, droga, devia ter inventado essa lei. Sempre cantado pelo Caio. Vou ter emprego pra caralho. É, ou mãe ia ser foda, né? De encaixar. Aí repete, né? Oman. Nada que um falsejo não faça, né? Ah, agora apareceu um hino. Ou você pode simplesmente segurar o O e fazer as entonações com ele, né? Oman. Isso aí parece canto gregoriano. Caramba, Caio, você merece esse emprego. Você saiu muito bem no hino de Oman. Pode pôr no seu currículo. Até o final do episódio, acha um nome que eu não consigo fazer. Tá bom. Pode ser Cidades Canadenses? Não. República Bolivariana da Venezuela. Aí você tem que usar a tática Avril Lavigne, né? Como é que ia ficar a tática Avril Lavigne? Caio, explica aí como é que é a tática Avril Lavigne. Qual que é a tática Avril Lavigne? Foi eu que criei isso? Eu não sei. Você que mostrou pra gente, cara, a versão da Avril Lavigne em português. Ah, tá. Ela fala as coisas rápido pra tentar encaixar. Peraí, agora eu vou fazer. Qual que é o nome do país mesmo? República Bolivariana da Venezuela. República Bolivariana da Venezuela. Foi perfeito. Fantástico. O emprego é seu. Muito obrigado. Maravilhoso. Então agora, Massaro, diga um número de 1 a 10. 2. 2. No Canadá, ou em algum lugar do Canadá, é proibido transportar bebidas de uma província a outra sem autorização. Isso é a cara do Canadá. Nossa, eu vou dizer que isso era verdade até recentemente. Aí o cara provou que sabe, hein? Tem um site sobre o Canadá. Mas ele está errado. Olha só, essa é uma lei que é do tempo de que era proibido consumir bebida alcoólica. E aí, em 2012, eles resolveram permitir que você mova vinho. Vinho você pode levar, o resto, não. Ah, nossa, que específico. Bem específico. Cara, mas no Canadá, você não pode mover cerveja até a sua casa sem uma autorização. É, basicamente isso. É cheio de regra. Só quem pode vender cerveja é o Estado e você só pode levar ela fechada no porta-mala. Calma, eu não posso ir num mercado e comprar uma cerveja com uma sacolinha e levar pra casa? Não, pode. Se você não tiver de carro, você pode. Mas se você tiver num carro, ela tem que ir no porta-mala. Caralho. É, e tem que estar dentro de uma sacolinha escura. De papel. Essa sacola, ela não pode aparecer. Ninguém pode ver que você tá com bebida na mão. Aquela sacola de revistinha pornô. É. E a loja que vende a bebida é uma loja do governo. É tipo o Banco do Brasil, só que é o Banco do Canadá. E é um banco de cerveja. A loja, todas as lojas chamam Aí Canadô. Aí Canadô. Ok, Massaro perdeu esse ponto, que foi para mim. Troca. Caio, é a sua chance. Diga um número de 1 a 10. 10. 10. No Canadá, ou em algum lugar do Canadá, é ilegal fazer um boneco de neve. Ah, gente, mas não é possível. Cara do Canadá. Não, gente. Leis canadenses. Leis canadenses. Mas neva no país todo, cara. Tem que fazer os bonecos. A não ser que tenha, sei lá, tipo, o Vaticano do Canadá e não pode fazer lá dentro. Faz sentido, né? Onde mora o Papa canadense, né? É, porque desrespeitoso, sei lá. Não, é um falso ídolo. Exatamente. Caralho, velho. Não é possível. Eu acho que é verdade essa merda. E você está correto. É claro, cara, que é correto. Por quê? Por quê? Quem? Por quê? Quem? Em Souris, PEI. Eu nem sei o que é PEI. O que é PEI, Massaro? Prince Edward Island. Ilha do Príncipe Eduardo. Aí. Que isso. Que é o melhor nome, né? Sabe quem mora lá? Quem, Guga? O príncipe Eduardo. Você podia falar, não, é o Eustáquio. Ele tá alugando do príncipe. Também acontece, sim. Tem o Eustáquio lá. Então, na ilha do príncipe Eduardo e do Eustáquio, é proibido construir bonecos de neve que tenham mais de 30 polegadas. Agora eu vou ter que procurar quanto que é 30 polegadas. É, a TV de 30 polegadas, né? Na diagonal. É, 30 polegadas é um metro, mais ou menos um metro. 76 centímetros. Poxa, mas qual que é o problema do boneco ter maior que isso? Mas, Rafael, é em toda a ilha do príncipe Eduardo, tipo, todo lugar que o Eduardo manda, ou só em alguma municipalidade, como, por exemplo, Charlottetown, Summerside, Alberton, Warren Carleton, Cornwall, Kensington, North Rook. O príncipe Eduardo. Nosso você príncipe. É um pau no cu. Cara, tem uma cidade na ilha do príncipe Eduardo chamada North Rústico. É o Rústico do Norte. Ah, cara, o Canadá é um lugar muito legal. Você tem que se divertir com o nome das cidades. Aqui tem as melhores cidades desse mundo. Um tempo atrás eu postei no Instagram do Canadá Agora nome de cidades maravilhosas. Tem uma que se chama São José do Rahá. Cara, em Rústico do Norte, que já que a gente fala Príncipe Eduardo em português, a gente vai falar também em português, tem 600 pessoas, é a população. Não, essa era a população em 2016. É o último censo. É a última vez que o Príncipe Eduardo foi contar as pessoas. Pois é, é numa localidade específica da ilha do Príncipe Eduardo e do Eustáquio, que é Souris. E eu achei massa que Souris tem uma cidade no Pará que chama Souri. Uhum. E elas devem ter temperaturas muito parecidas. Não, mas Souris ou Souris West? Você tá falando do Pará ou do Canadá? Canadá. Tem 356 pessoas lá. São 356 pessoas que não podem fazer um boneco de neve de mais de 30 polegadas. É uma lei muito específica, cara. Fantástico. Cara, o Príncipe Eduardo, ele tinha só 70 centímetros de altura? Ele não queria nada na cidade fosse maior que ele? O que ele fez aí? É tipo o Príncipe do Shrek, né? É. O Príncipe do Shrek. Da linhagem de Napoleão. O que esse cara quis? Atenção todos os moradores da ilha do Príncipe Eduardo. Para não assustar o Príncipe Eduardo, fica proibido a construção de bonecos de neve de mais de 30 polegadas, que equivale a 76 centímetros. Que inferno. Ok, então, já que o Caio acertou, vocês três estão empatados com um ponto e eu tenho 3 pontos, o que é muito justo. Aham. É, você enganou a gente, né? Agora, rodada final. Uma lei, os três votam. Tá. Uhum. A gente tem que votar unânime ou cada um vota um? Vocês têm que votar unânime. Entendi. Se vocês acertarem, vocês três ganharam. Se vocês errarem, eu ganhei o jogo. Então agora é você contra o resto, é isso? É. Virou war agora. São leis inventadas contra leis canadenses. Entendi. Ok? Leis canadenses. Leis canadenses. Ok. Então vamos lá. Eduardo. Diga um número de 1 a 10, não valendo os que já foram. 4. 4. 4 tá bom pra todo mundo? 4 tá legal. Justo. No Canadá, ou em algum lugar do Canadá, é proibido colocar uma sirene na sua bicicleta. Também, é cara do Canadá. Puta merda. Isso é muito real. É o mesmo Príncipe Eduardo ficando com medo de barulho também agora. Então. Se duvidar, é lá. É a cara do Canadá você não poder fazer isso. Mas calma, defina sirene, Rafael. Porque, tipo, é só o tilim-tilim ou colocar um negócio que faz... Porque aí eu não quero em lugar nenhum mesmo. É, na verdade, os dois. Você não pode nem botar nem um sino e nem uma sirene. Pô, mas o tilim-tilim... Eu vou dizer que isso tem cara do Quebec, porque tem cara de coisa de padre. Tem. Não é? Não tem? Tipo, o padre proibiu? Então, eu acho que a gente devia votar que é uma lei canadense. O que vocês acham? Isso é uma lei. Isso é uma lei e eu vou arriscar. Eu acho que isso tem cara de ser de Ontário. Caio. Eu gosto que vocês estão falando com conhecimento de causa e eu vou na de vocês. Tá bom. Então é isso aí. Rafael, não só isso, como a gente vai cantar a jogada, é uma lei de padre. Lei de padre. Lei de padre. Lei de... E atenção, vocês estão absolutamente corretos. Yes! Aê! Na sua cara, Rafael. Parabéns. É! Em Sudbury, Ontário, é ilegal colocar uma sirene na sua bicicleta. Desde 1973, os ciclistas de Sudbury só podem colocar sininhos e buzina. Se você quebrar essa lei, você pode ser multado em até $5,000 canadenses. Meu Deus. Ui. Mas você ganhou. Yes! Aê! Yes. Leis canadenses! Tô querendo mandar um abraço pro pessoal de Sudbury. Pessoal ali do Tim Hortons, da minha principal. Grande, um abraço. Ok, vamos para as histórias? Vamos para as histórias. Rafael, que histórias a gente precisa para quando a gente voltar das férias em agosto? Enquanto a gente publica super especiais nas férias, você pode mandar suas histórias da terrinha, as histórias de Portugal. Ou você pode mandar histórias do motorzinho, que são histórias de dentista. Ou ainda, você pode mandar histórias do responsávelzinho por metade dos seus genes ou pela sua criação, nas histórias de Dia dos Pais. Ou ainda histórias de arrependimentozão de ter feito mudanças e reformas. Sempre é um arrependimentozão. Sim, sempre. Rafael, quem lê a primeira história? O Caio lê a primeira história. Vamos lá. A primeira história tem como nome Festa da Salsicha. Parabéns, Rafael. Só nome de filmes? Sim, são filmes. Você precisa falar o título também em inglês e em francês, é uma regra do Canadá. Ah, tá. Sausage Party e Fête de la Saucisse. Quase, viu? Você tem que falar a versão quebecois. Ficou a partie de saucisse. Cara, é muito legal isso do francês quebecois, porque eles pegam uma palavra em inglês e simplesmente pronunciam desse jeito afrancesado. E todas as partes do carro são assim. Então, o volante do carro chama wheel. E o pneu do carro chama tire, que é tire. Tire. Caralho. Não é demais? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando tava aqui, que uma vez meu carro morreu, né, por causa da neve, tava muito frio, a bateria não pegava, e eu fui falar com um amigo meu pedindo, cara, eu preciso de uma ajuda, porque meu carro não pega. Aí ele falou, qual é o problema? Ah, a bateria morreu. Aí ele disse, ah, faz o seguinte, liga pro CAA, que é tipo como é que chama? Um Lions Club? Não, um Rotary Club, assim, que vem te salvar no meio da estrada. E diz pra eles que você precisa de alguém pra buscar tua bateria. Quê? Aí eu falei, o quê, rapaz? Como é que é? Fala devagar isso. Ele, não, você precisa buscar la bateria. Aí eu não vou falar isso, cara. Isso não vai cair bem. Minha avó não deixa, rapaz, falar essas coisas. Parece um trote, né? Você quer que o Rotary Club mande essa palavra? Ele, não. Eu falei, pronuncia pra mim como é que faz esse negócio. Ele, Bussité. Aí eu, como é que escreve isso? Ele, B-O-O-S-T-E-R. Ah, tipo um boost. Bussité. Aí eu, dá um boost. Isso, eu entendi. É, eu acho que eu vou dizer só que a minha bateria morreu. Vou pedir pra ele trazer uma nova, mais fácil. Então, chupeta no Canadá é Bussité. Só troca, né, a ordem. É, faz sentido de certa maneira. Vamos começar aqui. Olá, Guga, Rafa, Caio, possível convidado. Meu nome é... Mas vocês podem mudar o meu e todos os outros a gosto. Ok. Moro em Montreal, no Canadá, onde trabalho em hotelaria. O que dizer sobre hotelaria? Pra começar... Porra, eu falei que tô no Globo Repórter de hoje. O que dizer sobre hotelaria? Ou no Orkut, né? O que dizer sobre hotelaria, que eu conheço há tão pouco tempo e já considero pacas. Exato. Se um hotel já causa, imagina juntos. Pra começar, não recomendo. Porra! Por motivos que vocês vão provavelmente compreender ao longo desse texto. Mas me proporcionou uma infinidade de histórias que vão desde o dia que eu perdi... Eu perdi um mendigo? Como que alguém perde um mendigo? Mendigo era teu? Desde o dia que eu perdi um mendigo até o dia em que eu virei secretário de uma garota de programa. Caralho! Mas a história de hoje é a minha favorita. Porra, se essa é a favorita, então já deixou a expectativa lá no alto. A da Missa dos Mortos. Estávamos em novembro de 2016. Sim, o ano em que Amanda Nunes se tornou campeã do UFC e o ano em que Rodrigo Duterte se tornou presidente das Filipinas. Muito obrigado. O inverno estava chegando na Nova York francófona? É. Nossa, o que é isso? É, foi um raio. Se acabar a luz aqui, vocês já sabem por que foi. É, eu fiquei feliz de ouvir sua voz. Que significa que nem você morreu eletrocutado e nem acabou a luz. Ou nem o demônio chegou na sua casa. É, isso eu não garanto. Caio, chegou a hora. Porra, que demônio que é esse? É Thor que desceu aqui na minha... O inverno estava chegando na Nova York francófona. O hotel onde eu trabalhava estava se aproximando da baixa temporada. Logo, havia menos trabalho para os recepcionistas. Mas, naquela noite, havia um evento que encheu cerca de 90% dos quartos do hotel. Curiosamente, quando estava chegando no trabalho, fui informado que o colega que ia fazer o expediente comigo não poderia se apresentar. Coitado, pensei. O inverno tá quase chegando, ele deve ter pego uma gripe e não quer infectar a equipe do hotel toda. Que bonitinho. Sinto quase saudade de ser tão ingênuo. Quando finalmente cheguei ao charmoso hotel 3 estrelas no centro da cidade, tive outra surpresa. O diretor da recepção, que sempre ficava até as 7, 8 da noite, estava se preparando para se retirar. Na época, eu era um novato e ainda não tinha conhecimento que tal diretor era uma das encarnações do manhoso fake, do mandar nude bêbado, do baseado mesclado. Boa lembrança. Do maple syrup AAA, do príncipe Eduardo. Então, não sabia que ele mentia para os recepcionistas e para os clientes na cara lavada, e que ele seria responsável para que mais ninguém aguentasse fazer parte da equipe por muito mais que 3 meses. Mas isso é papo para outra história. Já tá indo, chefe? Perguntei enquanto me preparava para o que viriam a ser 10 horas de puro caos. É, você só tem um grupo entrando hoje, não deve precisar de mim. Só um grupo? impossível. Eu abri o Otelo, o software responsável pela gestão dos quartos, estadias Grande Otelo, hein? E reservas. Aí, ó. Tudo, tudo é, um cachorro, é, né? Ninguém viu essa chegada. Maravilhoso. E sim, havia apenas... havia apenas um grupo. A Missa dos Mortos. Na hora, só alegria. Um nome desses deve ser um grupo de velhinho religioso. Ou uma banda da Noruega, né? E seus fãs. De black metal satânico, né? Quando chegarem, vão ser só 3 cliques. Eu vou explicar pros idosos como funciona pra acessar o Wi-Fi, a que hora seria o café da manhã, incontinental. E pronto. Só esperar até as 11 da noite. Mas é claro que a vida não é assim tão simples, né? Eis que... o... Saskatchewan Rough Riders. Não, não, não, não, não. Saskatchewan. Eis que, meu amigo, Saskatchewan Rough Riders, um dos meus melhores amigos e encarregado da manutenção nos finais de semana, entra na sala dos funcionários. Por hábito, sempre conversávamos em francês. Então o sotaque português dele não faz muita diferença nos diálogos. Mas se vocês quiserem imitar ele com um sotaque português, eu não vou impedi-los. Tá, como que é o nome do nosso dono da história aqui? Hamilton Tiger Cat. Tá. Ele disse, Hamilton Tiger Cat, o diretor vai te deixar sozinho? Porque tem que falar o sotaque francês, né? Tá. Vai, ué, respondi confuso. Ah, que filho da puta. Ele sempre ele sabe que hoje é a Missa dos Mortos. Ué, Saskatchewan Rough Riders. Que rolê é esse da Missa dos Mortos? Olha lá na frente e vai entender. E ali... no lobby do hotel, avistei um grupo que não condizia com a minha suposição. Com a idade próxima da minha, a maior parte da legião de pessoas trajava couro preto, aí, coturno, tatuagens e cabelos longos. Não falei? É isso aí. Enquanto ouvia um cliente perguntar ao outro se ele trouxe seu coturno, pois no bacanal dessa noite a gente deve mijar dentro da bota e beber, Saskatchewan Rough Riders contou que a Missa dos Mortos era, e reparem bem no era... um festival de metal trash. Caraca, a gente tá muito bem hoje. É, parabéns. Vocês estão entendendo tudo. Como o hotel era vizinho de um dos maiores bares de metal de Montreal, Fofune Électrique, que traduzindo literalmente seria a bundinha elétrica, e estava a minutos de distância dos palcos onde o evento costuma acontecer, nós sempre acolhemos algumas bandas e uma legião de funcionários e fãs do evento ocupando mais de 100 quartos. O nome do festival em francês, só pra vocês saberem, é Messe des Morts. Ah, entendi. Admito que os metaleiros, a música alta, o cheiro de bebida e maconha me intimidaram mais do que o esperado. Mas durante o check-in, eles foram cordiais. Claro, canadense. Anotaram a senha do Wi-Fi, pegaram os cartões que funcionariam como chave do quarto e pouco depois disso já estavam saindo. Saskatchewan Rough Riders quase pôs-se a chorar de emoção, mas claro que a nossa noite não podia ficar tão fácil. Cerca de uma hora após a saída das quase 300 pessoas de couro preto. É a população de Príncipe Eduardo. Exatamente, é o Príncipe Eduardo e os amigos dele. O Eustáquio. É, o Eustáquio e mais 300 pessoas. Um entra no hotel chutando a porta e segue o corredor direto pro nosso bar. E logo outro, e outro, e outro, em meio a uma gritaria. Descobrimos que uma das principais bandas do evento havia sido associada a grupos que pregavam nazismo e supremacia branca. E a Missa dos Mortos foi cancelada de última hora. E mais gente chegava, ao som de gritos que até hoje me pergunto se eram gritos de raiva ou covers das músicas favoritas deles. Ou os dois, né? Ou os dois, né? E mais gente chegando. E perdemos o controle. Potássios e intoxicados. Potássios? Eu não entendi isso também. Putaços. O negócio dele... o autocorrect dele... trocou putaços por potássios. Vai ficar potássios agora. Potássios. E intoxicados com entorpecentes ilegais, os metaleiros tomaram o bar. Em pouco tempo, o coitado do barman já não conseguia mais empurrar os mais bêbados pra fora do balcão dele, e quando se deu conta, já havia um cabeludo de jaqueta de couro se servindo na maior cara de pau. Fui falar com a primeira pessoa que eu vi e dei sorte de ela conhecer boa parte daqueles que haviam tomado nosso bar. Com cabelos tingidos, uma lente colorida torta, tornando o contato visual uma tortura e tanta maquiagem ao redor dos olhos que à primeira vista pensei que ela estivesse de máscara, ela dizia que poderia me ajudar a acalmar seus amigos. Ela tava doidona? tava. Mas qualquer ajuda é bem-vinda. Ela chegou gritando, falando inglês aos seus amigos que quando chegasse a saideira, iriam todos explorar os bares pelo centro de Montreal. Ainda faltavam 2 horas pra saideira. Mas... mais olho torto. Coitada. Mas... mas Freaky Eye realmente conseguiu acalmar seus amigos um pouco. O problema eram os metaleiros que não paravam de aparecer. O animal que vos fala, Hamilton Tiger Cats, ainda não havia percebido que haviam facilmente 200 cabeças a mais que quando eu entreguei as chaves ao grupo mais cedo. Me senti em um filme de zumbis, onde todos os zumbis usam coturno. Um homem ter dançado pelado no balcão da recepção foi a motivação que eu precisei para chamar a polícia. Curiosamente, eu não precisei. Pessoas do prédio ao lado do hotel se assustaram com a gritaria e ligaram para o 911. Ah, no Canadá é 911 também. Os policiais conseguiram acalmar os ânimos, mas... a gente fala Então NEV-11. Os policiais conseguiram acalmar os ânimos, mas ainda faltava 1 hora para fecharmos o bar. Olho Torto apareceu na recepção e falou. Olho Torto. Olho Torto é muito bom, cara. Mandamos bem, ele falou para imaginar uma voz bem arrastada. A gente segurou a galera. Pois é, a mão dela estava na posição de high five. E ingênuo... high five em francês é haute sank. Ok. E ingênuo, eu levei a minha mão até a dela. Ela segurou a minha mão. Isso é um abraço, mas com as mãos. Ela disse, apertando a minha mão com a dela. Cara, Olho Torto é uma heroína. Não soube exatamente como me sentir, mas lavei as mãos muitas e muitas vezes depois do corrido. Coitado. É, um abraço com as mãos, cara. É, um abraço. Você lavaria um abraço? É. Você queimaria sua roupa depois de abraçar alguém? Se ficar se lavando em posição fetal no chuveiro. Nunca mais eu vou me abraçar. Nunca mais eu permitirei. Não sai, não sai. Claro que tive que, lá pro final do meu expediente, imprimir uma lista com todos os mais de 100 quartos ocupados pelos idosos religiosos fake e ir de porta em porta pra avisar que não toleraríamos mais merdeirice após as 11. Que em francês é merdeirice. Exato. Merdeirice. É, pior é que deve ser mesmo, que o francês adora falar merda. E que expulsões seriam a medida menos drástica que o nosso hotel tomaria. O diretor do hotel ainda não tinha me respondido minhas mensagens, mas sinto que ele não discordaria. E podem imaginar a beleza que era abrir os quartos e ver gente tirando pó nas mesas das nossas suítes, transando, e por que não os dois? Pô, talento, na verdade. Até que eu bati na porta do quarto 307. E, para minha surpresa, Olho Torto estava lá, pelada e com umas 6 pessoas no quarto, todos perguntando se eu não queria passar a noite com a galera. Porra, chega, cara. Aí, Hamilton Tiger Cats. A gente te dá outro abraço. Vem me dar um abraço de mão. Tive que recusar educadamente tal oferta, até porque sinto que o meu urologista não apoiaria a ideia. Acabei fazendo hora extra, ajudando o auditor noturno, no caso, o recepcionista do turno da noite. Cara, auditor noturno, podia muito bem ser o nome de uma banda de black metal. Auditor noturno, cara. É o nome chique, né, de uma função simples. Tipo, auditor noturno, recepcionista. Ou The Nocturnal Auditor, que é uma banda da Noruega. Exatamente. Com face paint. De metal extremo, é. E o coitado do barman a limpar aquela sujeira toda que os religiosos fake fizeram. Quando eu saí do hotel, uma viatura estava esperando o tumulto recomeçar. E eventualmente recomeçou, é claro. À quase 2 da manhã, quando finalmente cheguei em casa, o diretor do hotel me responde, finalmente. Perguntando se o expediente foi bem? Claro que não. Ele pediu a minha presença no expediente da manhã, que começaria 5 horas depois. Caraca. Espero que tenham se divertido e prometo mandar mais histórias quando vocês fizerem um especial sobre hotéis. Então fica a dica aí pra vocês. Boa ideia, hein? Ele devia ter aceitado a oferta da Olho Torto de ter passado a noite lá. É. Ia estar descansado agora pro próximo turno. Ele ainda estaria lá às 7 da manhã, não ia ter que fazer nada, né? Não ia ter que andar até o hotel. É, e ele teria aprendido outras formas de abraço. Provavelmente estaria no chão do banheiro se lavando com álcool e chorando em posição fetal. Não, não sai, não sai. Tomando banho com maple syrup. Ah, eu vou formar uma casca. Massaro, você lê a segunda aí? Leio. História 2. As Invasões Bárbaras. É realmente filme canadense que você pegou aqui, né? Sim, só filmes canadenses. Muito como bem. A Festa da Salsicha. Então você tem que falar inglês e francês, porque é a lei canadense. Leis canadenses! Leis canadenses! The Barbarian Invasions and La Invasion Barbare, eu acho. Estou satisfeito. Tá bom. Eu gostei muito do seu sotaque francês. Merci. Olá, Guga, Rafa e convidado. Oi, salut. Hi, hello. Me chamo... Oh, não, peraí. Não, pode falar o nome. Ele pode ler com os nomes originais. Mas deixa, faz o nome dele e esse barulho que você fez. Me chamo... André Pacheco. Tenho 29 anos e recentemente voltei do Canadá para o Brasil. Triste vê-lo partir. Morei lá por quase um ano e entrei em alguns rolês aleatórios. Aqui, vou compartilhar apenas um. O Mistério do Velhinho Gente Fina. É uma história com subtítulo. Vamos lá. É. No ano passado, eu fui aceito no programa de pesquisador visitante na Dalhousie University, em Halifax, Nova Scotia. Você nunca achou interessante que o nome do lugar se chama Nova Scotia? Não... E não New Scotia, né? New Scotia. É, não faz sentido. Tem um banco, né? Tem o Scotia Bank. Tem. E eu sempre fiquei muito curioso a respeito disso. Por que é Nova Scotia? Porque quando você olha nos mapas brasileiros, tem tipo Newfoundland. Aparece como Terra Nova, que é um nome lindo, né? Sim. Agora, por que Nova Scotia é Nova Scotia? E em português é Nova Escócia. É Nova Escócia. Eu deveria pesquisar isso, mas tá na minha lista de mistérios. É porque Nova Scotia se chama Nova Scotia e onde é a Velha Zelândia. É, devia ser Newfound Scotia. Newfound Scotia. Você falou da Velha Zelândia. Esses dias minha filha de 7 anos perguntou assim, pai, que país é esse Nova Zelândia? Aí eu falei, é um país aí, filha. Ela, mas por que chama Nova Zelândia? Eu falei, porque quando eles encontraram um país, eles acharam parecido com outro lugar que chamava Zelândia e falaram assim... Ah, essa é a Nova Zelândia. Aí ela, nossa, que horrível. Aí no dia seguinte, não sei por que minha esposa, a gente tava conversando, ela falou, a gente vinha morar na Nova Zelândia. Aí ela, não, mãe, é só outra Zelândia. Parabéns. O nome podia ser esse também, né? Outra Scotia. Outra Scotia. Sendo assim, no início de 2019, eu me mudei para Halifax para morar por lá por quase um ano. Encontrei um apartamento para dividir através de um site na internet. É reportagem da Globo? Parece isso. Para dividir através de um site na internet, a rede mundial de computadores. Porra, sério? Gostei. Pelo menos ela não disse um sítio. É. O curioso é que um dia antes de sair do Brasil, a canadense que eu dividiria apartamento me manda uma mensagem. André. Não. O nome dele tá errado. É. André. Amanhã vou ter que sair de casa e não estarei no momento que você chegar. Vou deixar a chave na caixa de correio. Aí você entra e vai para o seu quarto. Deixa eu contar uma coisa sobre canadenses. E americanos fazem isso também. Existe um hábito muito normal de você ir na lojinha da frente, seja a loja do que for, e falar assim, ó, fulano vem pegar essa chave aqui e dar a chave pra ele. Entendeu? Essa pessoa não é alguém que você conhece, ou com quem você tem uma relação, ou que presta esse serviço. Não é igual deixar a chave na portaria, que meio que, tipo, é feito pra isso. Você vai num estranho qualquer, cujo o empreendimento fica perto do edifício, e fala assim, ó, alguém vai vir entregar essa chave, vai vir pegar essa chave aqui, entrega pra ele. E isso é uma coisa normal, todo mundo faz. É uma coisa que as pessoas fazem, assim, em loja de conveniência. Que doideira. Isso é comum em vários lugares, inclusive no médico. Várias e várias vezes eu precisei pedir pra alguém passar pra pegar alguma coisa. Eu disse, ó, eu não vou poder passar. Ela disse, então manda alguém aqui pra pegar. Aí eu preciso mandar o nome, telefone. Não, só disse que você vai pegar, que ela vem pegar pra você. Eu, tá bom. Primeira vez que fui pra Montreal, rolou isso. Eu cheguei lá e o cara que alugou o apartamento pra mim, que era um francês, ele falou, pega a chave na lojinha da frente. Aí eu cheguei na lojinha da frente achando que ia ter todo um esquema já preparado pra eu pegar a chave, sabe? O cara ia estar me esperando, eu ia falar assim, vim pegar a chave aqui do Pierre. E aí ele falou, claro, Pierre deixou aqui comigo. E não, tipo, o cara, ninguém se fazia, tipo, tem alguma chave por aí em algum lugar? Tem uma aqui, deve ser essa, toma aí. E eu tava todo, tipo, viajei metade do mundo, né? Viajei um hemisfério pra chegar lá. E pra eles é tão normal que a gente fica tão surpreso, né? Que é feito com esse desprendimento. Ó, vou largar lá na caixa do correio, você entra, vai lá e pega. Aí se uma pessoa pega que não deveria ser dela, deixa de volta e deixa um papelzinho dizendo, sorry. E um donut. E um donut. Continuando. Este foi o cartão de visita do Canadá para mim. Uma canadense que nunca me viu na vida deixou a chave da casa disponível para que eu entrasse sem a tutela dela. E foi o que ocorreu. Cheguei, tomei banho, dormi e só a conheci mais tarde. Que bizarro. No outro dia, fui para a universidade, conheci meu local de trabalho e meus novos colegas. Gente de diferentes nacionalidades. Curiosamente, naquele mesmo dia chegou um francês, o Arnaud, também para um intercâmbio. Eu acho que ele botou Arnaud como uma referência. O Arnaldo. O Arnaldo. Como éramos novos no local e não conhecíamos a cidade, ficamos mais amigos e passamos a explorar Halifax juntos. Algumas semanas depois, veio o 1º de julho, ou seja, o Canada Day. É como se fosse o dia da independência deles. Mas muitos vão fazer piadas dizendo que eles não são independentes. É que, na verdade, o Canada Day, ele comemora o dia em que o Canadá se tornou um único país, em que três colônias foram unidas e formou um único país, que é o Canadá. Mas ele continuou fazendo parte do Império Britânico. Très bien, monsieur Dugan. Très bien. Merci. Aí o Arnaud me disse, vamos aos desfiles no centro da cidade? Mas é, claro que sim, respondi. O senhor que aluga casa para mim, que lá é conhecido como landlord, que é uma expressão que soa medieval para mim. E é mesmo. O dono do feudo, né? É, né? O meu landlord, automaticamente você é um vassalo. Não é só um cara que comprou uma casa para fazer um investimentozinho, tá? Que bizarro. Fiquei me imaginando chegando no landlord falando, hello, my liege. My liege. Saia. É o senhor das terras. Meu senhor. Bom, ele também quer ir. Você se importa? Você... Óbvio que não. Nos encontramos em frente à casa dele. O senhor misterioso se chamava Lord Ronald. Nossa, agora senti, agora ficou importante. Ele se atrasou um pouco, mas logo depois chegou com seu chapéu com bandeira do Canadá. Um sorriso na cara e muita vitalidade. Apesar dos seus 76 anos de idade. 76 anos para um Lord? Tá bem. Bem que o Charles tá aí, né? É, daquele jeito, mas o pai do Charles tá aí, né? É, bem lembrado. Um abraço, Prince Philip. Uhum. A gente foi caminhando para o centro da cidade, que ficava a mais ou menos 2 quilômetros. E ele foi contando toda a história para a gente. Imaginem um velhinho, gente fina e super empolgado em contar a história do seu país, cidade e da província. É, né? Tipo, aquilo ali, quando eu cheguei, era tudo mato. Mas ainda é mato, Lord. É, mas agora tá com neve em cima, né? É, e agora é meu. E agora é meu. Antes era do Eduardo. Tudo que a neve toca um dia será seu. Inclusive aquele castelo ali, aquelas barrucadas, as catapultas e o fosso, tudo é meu. Aquela pessoa sendo decapitada nesse momento? Meu primo. Você pode fazer tudo aqui, menos fazer bonecos de neve de mais de 30 polegadas. Tudo. A todo momento ele falava, tá vendo aquele monumento? Foi criado na data X, uma homenagem para Y, etc, etc. É legal, se fosse, fosse realmente um monumento que é um Y, né? E a data era X, porque na época eles não sabiam escrever, né? O cara fez não, X. Foi no ano 10. A gente acha que ele tá sendo genérico aqui, na verdade, no ano 10 eles fizeram um monumento pra letra Y, que é o grande Y de Halifax. Na verdade era só um prédio do YMCA, só que as outras letras caíram, sabe? No Canada Day, um canadense nato nos explicando as tradições e histórias daquele país? Naquele momento eu estava muito feliz de tê-lo conosco. Após algumas horas de desfiles, ele nos convida para almoçar. Fomos em um restaurante e ele diz, hoje é por minha conta, fiquem à vontade. Bicha aí, agora vai. Agora a pinga vai rolar. Agora o donut vai rolar. Traz aquele maple syrup. Ah! Tomar essa porra de shot hoje. Qual maple syrup? Aproveitamos a data para comer comidas canadenses. Pedi uma poutine e Arnaud um doner. Haverão controvérsias de que essas não são comidas canadenses. Mas não diga isso a um canadense. Como assim uma poutine não é canadense? Você tá louco? A poutine é canadense, eu nunca ouvi falar isso não. Mas o que é um doner? Aquela tortilha libanesa que o pessoal faz. Um kebab? Um kebab? Um kebab, tem trocentos nomes pra isso aqui. Eles chamam de doner, kebab, xix. Esse mesmo prato existe em vários lugares. Tanto é que você fala que é um burrito. É, basicamente o... proteína, alguma carne, alguma coisa assim, legume enrolado numa massa, tipo um pão, né? Num pão sírio. É isso aí. Porra, excelente. É. Maravilhoso. É. Fantástico, mas eu concordo. Um doner não é canadense. Poutine, não. Poutine, só para as pessoas que não sabem, é um prato de batata frita com queijo, e molho em cima, molho de carne em cima, é maravilhoso. Nossa, muito bom. É bom, é bom. Foi a segunda melhor receita pra ressaca que eu já conheci na vida. É maravilhoso. E no McDonald's você pode substituir a batata frita normal por poutine. Olha. Aí, canadou mesmo. Mas, Massaro, qual é a melhor receita pra ressaca? Eu sou de Belém, né? Então a primeira melhor receita pra ressaca era comer uma tapioquinha do lado do cemitério de manhã cedo. É maravilhoso. Porra. Puxa. Estar é muito... do lado do cemitério ativa? É que a feira era do lado do cemitério, então... Ah. Não tinha. Eu achei que era a emoção de ficar do lado do cemitério esperando sair alguém. É, não, isso explica como você ficou bêbado na noite. Do lado do cemitério também podia ser uma banda de black metal que ia tocar no Mass de Morte. Exato. Beside the cemetery. Cemetery site. Cemetery back door. Oh, eu ouviria essa banda. Cemetery Tapioca. Tapioca. Esperando a comida chegar, estávamos conversando e Lord Ronaldis. Quando era ministro da saúde, a gente tentou unir os hospitais. Meu Deus, o Lord Ronaldis era ministro da saúde. O cara realmente era importante. Oh, meu Deus. É, então ele era realmente dono de tudo. Ele continua dizendo, hold on, ministro da saúde? Como assim? O senhorzinho extremamente gente fina era um político aposentado. Mas além disso, ele também era um professor emérito da área de saúde e respeitadíssimo no Canadá por ter desenvolvido uma espécie de SAMU na província, que era extremamente eficiente e também era lord das terras dali e é. construiu um Y. O Lord Ronald, porra. No ano 10. Inclusive, ele instituiu, né, a tradição de todo mundo que passa na frente do Y gigante tem que falar Tell me why e ir embora. Nossa. O esforço que o Caio fez pra fazer essa piada, cara. É pra isso que vocês me chamam. Pra isso que eu pago a internet. Cara, não acaba. E ele continua dizendo que, além disso, ele foi diretor de um hospital em Los Angeles e, segundo ele, junto com colegas, contribuiu tecnicamente para séries médicas como Emergency e Grey's Anatomy. Caraca! Rafael! Ah, meu Deus. Momento Alura. Grey's Anatomy e Alura. Assim como o Lord Ronald contribui tecnicamente para séries médicas como Emergency e Grey's Anatomy, você pode contribuir tecnicamente para diversos trabalhos diferentes se você aprender com os mais de 1000 cursos da Alura. Foi bom até, foi simplinho, mas foi bom. Fez sentido. Foi bom, é. Foi legal que parece quando você tem que preencher o espaço da questão, assim, você repete a questão inteira. Exatamente. Ah, é. Eu aprendi assim. Então, se você quiser contribuir tecnicamente para conseguir um novo espaço no mercado de trabalho ou dar um upgrade na sua carreira, você tem R$100 de desconto no nosso link www.alura.com.br/promoção/GugaCast. R$100 de desconto é muita coisa, cara. É. É como ganhar um almoço do Lord Ronald. Imagina o quanto de poutine que você pode comer com R$100. Eu vou te dizer quanto de poutine você pode comer com R$100. 5 poutines. Aí, ó, porra. Poutine pra cacete. É muito poutine. É, você vai passar mal. É muita batata, cara. Você compra até o maple syrup. Ah! É que foi o barulho que eu fiz aqui pra anunciar o momento Alura. Excelente. Ah, que bom, porque eu achei que era só um polvo fazendo gargarejo. É, eu trouxe, eu aluguei um polvo aqui só pra isso. E deu um pouco de Colinos pra ele, né? Não, qual é o nome do negócio de gargarejo? Listerine. Colinos. Colinos. Isso explica o A no final. Como é que minha cabeça funciona, velho? Colinos. Hálito puro. Ah. Eu e o Arnaud olhamos um para o outro e pensamos, como assim? Ao fim do almoço, ele perguntou se a gente tinha tickets para o evento do Canada Day na cidade. A gente disse que não, pois era um pouco caro. Cerca de $70 canadenses a entrada. É. Então ele disse, ah não, vocês têm que ir. Vou conseguir 2 tickets para vocês. Porém, vocês têm que me prometer uma coisa. Vocês vão me visitar na minha casa de campo em Cap-Breton, ainda neste verão. Meu Deus do céu. Ah, ok, vocês vão ganhar na loteria, mas com uma condição. Vocês precisam também pegar o meu iate emprestado. Caralho, velho. É nesse momento que ele mata e congela os corpos. É, sei, isso vai acontecer também. Ou então vão ter jogos onde eles são a caça. É. Isso. Põe esse chapéu com uma pena e corre aí na floresta. Qual que é aquele filme do John Leguizamo, o Pest, que ele vai pra uma ilha e eles caçam ele? É, e tem alguns filmes que são assim, né? É, eu não lembro agora. Mas a gente sabe pra que ilha que ele vai. Exatamente. E a gente sabe quem vai estar lá. E a gente sabe o que não vai estar lá também. Os bonecos de neve de 30 polegadas. Obviamente, a gente prometeu que iria visitá-lo. Convenhamos que não é uma promessa tão difícil. Então, ele conseguiu 2 tickets para o melhor lugar na arena e presenciamos um evento fantástico que guardo boas memórias. Além de fotos e vídeos, embora tenha sido proibido filmar e fotografar. Rue Rue BR. É, brasileiro fazendo brasileirice. Falaram que era proibido de filmar e tirar foto. O que ele fez? Filmou e tirou foto. Semana depois, Lord Ronald nos manda um e-mail. Vamos nos encontrar na cafeteria Cobourg para planejarmos nossa viagem para Cap-Breton. Meu Deus do céu. Tudo isso aí parece medieval, não só o Lord Ronald. É. Estaremos lá, respondemos. My Lord. Cap-Breton é uma ilha ao norte da província de Nova Escócia, que foi eleita por uma revista especializada em turismo uma das 10 ilhas mais bonitas do mundo. A gente sabe qual é a primeira mais bonita, né? Exatamente. E a gente sabe o que não tem lá. Porque ela é bonita. Na conversa, ele mostrou várias fotos do local, explicou como chegaríamos lá, que poderíamos encontrar moose ou ursos e etc. Mooses são alces. E o bicho é grande. E eu fiquei muito assustado a primeira vez que eu vi um vídeo de um alce do lado de um carro. Mano, eu não sabia, eu achava que era do tamanho de um cavalo. Ok, é um cavalo com chifre e tal, normal. Não, mano. Ele é o Monster Truck dos cavalos. Ele é o cavalo que comeu o cogumelo vermelho do Mario, cara. Cara, é muito grande. Em um momento perguntei. Ok, com quanto dinheiro a gente precisa contribuir? Dinheiro? Não, vocês são meus convidados. Convidados não pagam, desfrutam e dão seus rins pra mim. E é por isso que eu consigo viver por tanto tempo. Vocês não dão dinheiro, vocês dão seus primogênitos pra eu sugar o sangue. Que horror. Na outra semana, eu e o Arnaud pegamos uma carona com ele até a casa de campo, que folgado. Para nos agradar, ele comprou 2 bandeirinhas de mesa, uma do Brasil e outra da França, e colocou no painel do carro. Andamos cerca de 400 quilômetros, o que no Canadá é praticamente ir na esquina. Paramos em alguns lugares para que ele entregasse alguns presentes para os amigos. Ele não gostava de GPS. Claro que não, ele é um lord. Tinha um mapa das estradas na qual fazia algumas consultas para entregar esses presentes. Tinha umas estrelinhas dizendo, já te peguei o fígado desse e esse me deve a vida. E esse me deve a alma. Após várias horas, chegamos na famosa ilha. Um lugar magnífico. Fizemos várias paradas para tirarmos fotos. E então, pegamos uma estrada que era quase uma trilha dentro da floresta para chegar na casa dele. Confesso que naquele momento eu pensei, cara, isso não pode ser verdade. É, eu ia pensar isso também. Isso está parecendo um desses filmes de terror que um vilão leva os estudantes para uma floresta para então... Bom, vocês sabem. É. Sabemos, né? Mas não era o caso, felizmente. É, você tá contando a história, né? Acho que você deve ter sobrevivido. Como diz o senhor K, hoje vivo bem com apenas um rim. Chegamos na casa dele. Não era algo grandioso ou moderno, mas um local bem aconchegante. Era no meio da floresta. Fizemos uma fogueira. Ele disse que tecnicamente era proibido por perigo de incêndio, mas que ele tinha uma mangueira de água ali. Comemos chocolate quente com marshmallows. Ele era o Lorde. No outro dia, ele nos levou para vários locais históricos da ilha. Um festival de música gaélica, um sítio histórico que preservava a cultura dos colonizadores escoceses, depois para uma parte francesa da província e, para terminar, para um evento em um hospital que ele conseguiu para a província quando era ministro. Que coisa. As pessoas nos receberam extraordinariamente bem. Todos falavam muito bem de Lord Ronald e o quanto ele contribuiu para a comunidade deles. Nos últimos momentos, ele nos pediu para que assinássemos... É, né? Where's the catch? Ele nos pediu para que pegássemos uma faca e lutássemos pela vida um pro outro. Ele nos pediu para que assinássemos o livro de visitas que ele tinha na casa dele. E daí eu percebi um dos motivos de Lord Ronald fazer isso. A página, o livro era amaldiçoado, ele teve que pegar sua alma no final da vida. É. O livro se chamava Jumanji. A primeira assinatura do livro é do século X. Não, é de 2001. É do século X do Lorde Y. A primeira assinatura do livro é de 2001. São centenas de páginas com relatos de pessoas de todos os lugares do mundo. Curiosamente, eu fui o primeiro brasileiro. Aí, Brasil! É o nosso equivalente a botar uma bandeira na lua, né? Ah, a gente botou uma bandeira na ilha. Ao longo da viagem, Lord Ronald nunca falou sobre filhos, esposa ou família. Você vai descobrir já já. Apenas citou que tinha uma irmã, mas que havia perdido contato com ela. A gente não entrou em detalhes por motivos óbvios. Na casa, havia foto apenas de turmas de estudantes e de prêmios que ele havia ganhado ao longo da vida. Arnaud e eu concluímos que essa era a forma dele não se sentir sozinho. Ele levava pessoas para passar o fim de semana na casa dele para ter companhia e com quem compartilhar as histórias que ele presenciou ao longo da vida. E comia um ou outro. Não, ele não tinha isso, eu inventei. Depois desta viagem, me encontrei com ele mais duas vezes. Inclusive, o presenteei com café brasileiro, que ele me disse que gostaria de experimentar. Aí o cara levou um pilão, né? Café Pelé. Que tem palha dentro. Essa é a experiência brasileira. Você quer experimentar? Experimenta aí. Coloca dois dedos de açúcar no fundo da xícara. Adeus, Café Pilão. Um abraço pra vocês. Hoje, me lembro dele com muito carinho. Uma pessoa fantástica e bondosa. No futuro, espero visitar a província e encontrá-lo novamente. Afinal, ele é imortal e já vive há mais de 2000 anos. Não, ele não vive, não. Deixo links da Wikipedia do Lord Ronald e 3 fotos do nosso encontro. A Wikipedia do Ronald é realmente... ele, cara, ele existe mesmo? Deixa eu até entrar nesse site. Ron Stewart. Ron Stewart. Nossa, cara, que legal. Cara, tá aqui então mais uma expedição pra gente fazer o Guga Cash, a expedição a Cape Breton, ou Cape Breton, sei lá. E pra gente ver o castelo aí do Ron Stewart. Caraca. Bom, ele vai estar lá ainda? É, a gente chega lá, bate na porta e fala, ó, a gente é amigo do André. Do André? Não, do André não, do André. Pô, que fofinho, ele realmente pegou 2 bandeirinhas pra colocar no carro. Que bacana. É, quando você é velho, você tem dinheiro e você tem tempo, você, né? E você é uma pessoa incrível, né? Sim, sim, também tem isso. Porque o que não falta nas cidades são velhos com dinheiro que não são pessoas incríveis. É verdade. É, é verdade. Bem colocado. Socorro. E ele é imortal também, então ele tem tempo. Porra, lagão, velho. Nossa senhora. Caraca, Lord Ronald. Mas passão pra soltar pipa que tem aqui, cara. Vai ser maneira essa nossa expedição pra casa do Lord Ronald. É, a gente chega lá, tipo, com a roupa rasgada, assim, e fala, por favor, senhor, nós nos perdemos. Será que você poderia nos dar abrigo? Aí ele vai falar, claro. Aí a gente fala, vem, galera. Aí vem mais 30 pessoas. Aí vem todo mundo do show de metal. É, da missa dos mortos. Tomando mijo no coturno também. E a olho torto junto. Dando abraço de mão em todo mundo. Caralho, eu muito vou... Nossa, acabando a pandemia, eu vou abraçar de mão todo mundo que eu ver na rua. Posso ler a terceira história? Vai lá. Essa história se chama Canadian Bacon. Que em inglês é? É Canadian Bacon. E em francês é? Canadian Bacon. Como é que é? Bacon canadien. Olá, Guga, Rafa, Kai, possível convidado aleatório. Oi. Trago um dia muito aleatório na minha vida. Cara, fazia muito tempo que a gente não tinha realmente Guga, Rafa, Caio e um convidado, né? É. Que honra. Que honra. E as pessoas continuam mandando esse cumprimento. E acertando. É, igual o como que é? Um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe, especialmente pra você. É. Tipo, virou automático. Ou aquela criança que sempre ia no programa do Bozo e cantava a mesma música, né? Que era o pagode na casa do Gago. Não, pera aí, Rafael. É sério? Como que é o pagode na casa do Gago? É, todo mundo conhece o pagode na casa do Gago. Não, agora você vai ter que fazer isso pra gente. Tá bom, deixa eu fazer minha alma de sambista aqui. Fui no pagode na casa do Gago. E o rango demorou, saía, cenava pra ele. Mas que aguenta aí. Parabéns. Eu imaginei muitas músicas, mas essa não estava na minha linha. Pois é, e essa música era sempre cantada no programa do Bozo. Eu não sei porquê, foi lá que eu aprendi. Eu juro. por criança de 5, 6 anos. É verdade. Sim. Que é verdade. Talvez essa seja a verdadeira origem do conflito Bozo-Gonzaguinha. É porque era o Bozo loucão, né? Tem o um filme lá do Bozo e agora a gente sabe que o Bozo era loucaço. Devia ter alguma relação isso. Canta aí, moleque. Pagode do Gago. Mas eu não sei nenhuma música, Bozo. Dava uns tiros no pé do moleque, né? Pá, pá, canta o Pagode do Gago. Vou te ensinar uma música aqui agora, ó. O Pagode do Gago. Pega no nariz do Bozo. Pega no nariz do Bozo e canta isso aqui. Aí o cara fala, mas por que que ele era gago? De tanto cheirar pó, porra. Travou os dentes todos travados. Tá do Bozo. Ah, que curva que essa história começou a fazer. É, eu acho que eu não vou ler a história. Eu acho que a gente parte. Vamos ficar só falando do Bozo agora, pelos próximos 20 minutos. Ah. Ai, deixa eu me recuperar. Trago um dia muito aleatório na minha vida. Poderia mandar essa história no assunto Canadá, no assunto se dar mal, mas como perdi essas datas, mando hoje, hehe. Aí, não perdeu a data. O ano era 2017. Eu estava fazendo intercâmbio em Waterloo, cidade próxima a Toronto, no Canadá. Como pude escolher a data, quis viver a experiência de passar pelo inverno canadense. Coragem. Coragem. Isso é um lance típico de quem não tem neve no inverno, né? Eu quero ver como é o inverno. Aí você pensa, aí depois você vê a merda que você fez. Num belo e congelante dia de menos 18 graus Celsius. Menos 18! Menos 18, gente. Fica pior. Acredite. Nossa, cara. Eu já peguei menos 45. É desagradável demais. Que isso. Caralho, velho. E naquele mesmo dia tinha uma moça andando na rua de micro saia. E eu pensei, meu Deus, ela não sente mais nada. É o cara do short de hoje. A gente tem essa teoria. Sempre que tiver muito frio, vai passar um cara de short ou uma mulher de short ou de saia pra provar que não tá tão frio assim. Pra provar que frio é psicológico. É, não, menos 18 no Canadá é dia de praia. Dia de praia. Estava eu no laboratório com meu inglês de nível básico, quando por volta das 2 da tarde percebo que o tranca-rua resolveu agir na minha vida. Abro minha mochila para pegar minhas luvas e carteira. A fome batia e só conseguia pensar num poutine quente do Smokes Poutinerie da esquina. Eu gosto que lá também tem esse conceito de poutinaria, né? Igual a gente tem aqui a tabacaria, padaria, a nhoqueria. Cupcakeria. Cupcakeria. Paleteria. Excelente. Poutineria. E foi quando eu percebi que tinha esquecido a chave de casa. Uma observação importante. Eu estava morando na casa do professor que me recebeu para o intercâmbio. Ele não usava o WhatsApp, usava um aplicativo do BlackBerry horrível. Pô, BBM, cara. BBM foi o que iniciou toda a revolução dos aplicativos de mensagem. E chegamos onde chegamos, né? Agora eu faço parte de um grupo no WhatsApp que é tipo grupo que imitam velhos se encontrando na rua. E é só áudio assim. Oba! Ou tchau. Ah, que excelente. Ou o grupo que imita o Faustão criança, né? Ô, louquinho meu! Ô, louquinho meu! É isso. Talvez a gente devesse ter ficado só com SMS. Quando percebi que eu estava sem a chave, como era sexta-feira, resolvi deixar meu delicioso poutine para depois e resolver esse problema porque não sabia como seria o dia do meu professor e dependia dele para entrar em casa. Meu inglês já era ruim, para falar no celular, pior ainda. Então resolvi mandar uma mensagem nesse aplicativo. O tempo foi passando e nada de resposta. Comecei a tentar ligar e nada do meu chefe me atender. Às 5:30 da tarde, a resposta chega. Era ele me falando que havia acabado de sair para ir visitar os pais em Toronto e só voltaria no dia seguinte. E a sugestão era que eu passasse a noite no laboratório. Ah, se fode aí. Porra. Sim, era o que teria que ser feito. Como brasileiro sem falar inglês direito no inverno canadense, ainda não tinha conseguido fazer amigos para pedir abrigo. Ok, já tinha aceitado que minha noite seria diferente, mas não sabia que poderia ser pior. No laboratório tem bico de Bunsen, né? Que é basicamente uma fogueira. Sim. Corta a cena pra ele se... não tem coberta no laboratório, né? Ele colocando o esqueleto que tá na parede em cima dele, assim, pra ver se faz alguma coisa. Abraçando o esqueleto, sentadinho, assim, dormindo de conchinha com o esqueleto. Esse é um ótimo pensamento. Eu vou me cobrir com um esqueleto. É algo, né? Ok, já tinha aceitado que minha noite seria diferente, mas não sabia que poderia ser pior. Fui então buscar meu poutine para jantar, e foi aí que percebi que o mochila de criança tinha me reservado mais coisas. Eu havia esquecido minha carteira também. Não é possível. Eu acho que você não não tem que culpar uma mochila de criança, né? É a sua própria mochila que você já sabe. É, você é uma criança que tem uma mochila e você não sabe o que tem dentro dela. Você é a criança sem mochila. É. Fuçando na mochila, encontrei moedas que totalizavam $4.65. Então fui na 7-Eleven mais perto pra ver o que eu conseguia fazer com isso. Era pra comprar 50 donuts. Ela podia se enrolar em donuts se ela quisesse. É, se cobrir com a caixa. Fala pra moça do donut lá, ó, faz o buraco desse um pouquinho mais largo. Aí usa igual uns bambolê. É tanto donut que ele ainda deu um pro esqueleto que ele tava se cobrindo. Os donut no pescoço dele, igual o negócio do Havaí, sabe? Mas não foi isso que ele conseguiu. Ele relata aqui. Consegui um pacote de cookies e um pacote de batatas. Seria essa minha refeição junto com água, café e um punhado de amendoim que eu deixava na gaveta. Era dia de All-Star Game da NBA. Como já estava tudo ferrado, liguei meu note no projetor, entrei num site pirata usando a rede da universidade para assistir ao jogo. Fiz meu café e o banquete estava servido. Para dar uma aliviada no dia, lá tinha um belo chuveiro quente e uma poltrona reclinável que virou minha cama. Ah, não. Mas tá vivendo no Easy mesmo. É hotel. Não, foi fácil demais. Tá vivendo no Easy. Mas antes de finalizar a noite, é óbvio que o alarme tinha que disparar, atraindo então segurança para lá e fazendo com que eu tivesse um belo diálogo tentando explicar a situação. Acordei no dia seguinte, o café da manhã foi o mesmo cardápio da janta que eu racionei. Tomei mais um banho quente e resolvi sair para andar pela cidade. Fiz um roteiro de lugares que dava para ir andando. Peguei uma garrafa de água e saí. Logo de cara, o primeiro lugar. Um rio congelado que na foto estava lindo. Já foi a primeira decepção daquele dia. Inexplicavelmente, o rio não estava congelado. Mas ok, estava bonito. Rendeu umas fotos bacanas. Quando fui pegar minha água, vi que tinha na mochila 2 tickets de ônibus. Eu tô falando, esse cara, a mochila não é dele. Você tem que parar de roubar a mochila. Pegou a mochila do esqueleto. É por isso que ele fala mochila de criança, porque ele roubou de uma criança. Vocês lembram daquelas mochilas do Ceará que as crianças receberam da prefeitura? Que a mochila era do tamanho delas? Não. Parem tudo que vocês estão fazendo, procurem essa imagem, cara. Ela vai melhorar o dia de todo mundo. Você tem que procurar por mochilas gigantes de Jequié. Eu acho que ridículo. Maravilhoso, eu amo o Brasil. Cara, que tem a foto do menino na mochila, tadinho. Todo feliz. Esse parece a tartaruguinha do Mario, cara, andando assim. Oh, bichinho, tadinho. Que triste. Ah, meu Deus. Continuando aqui. Fui conhecer umas áreas novas, até que bacana, tirando a parte que a empresa da Google não estava aberta para visitação e uma cervejaria não estava fazendo as degustações. Não poderia ser só coisas boas, né? Cara, esse cara vive no Easy. Porra. Ele colocou lá, tipo, lista coisas grátis Canadá. E aí, ok, o que eu posso fazer aqui? Meu celular já marcava 16 km andados, sem contar os trechos de ônibus. Eu não aguentava mais. Uma mistura de dor nas pernas, fome e frio. Então resolvi ir pra casa e esperar lá. Eu tinha andado tanto que quando coloquei no Maps pra ver como voltava pra casa, estava dando 1 hora e 50 minutos de ônibus. Nossa. Cheguei em casa, fiquei sentado na escada por mais 1 hora e meia e enfim o professor chegou às 8h47 da noite. Lembro o horário até hoje. Pra finalizar a noite, fui num bar perto de casa tomar umas cervejas, comer um hot dog à moda da casa e assistir o dia 2 do All-Star Game, desta vez sem surpresas. Infelizmente, eu não conheci o GugaCast nessa época. Poderia ter maratonado todas as temporadas. Um abraço a todos e obrigado por esse podcast que ajuda a começar a semana. É porque ele tinha acabado de chegar no Canadá, né? Foi assim que ele conheceu. Depois de um tempo lá, ele podia só falar, tipo, GugaCast, tem que ouvir, todo mundo aqui ouve. É isso que a gente faz aqui no Canadá. Tem um monumento com a cabeça do Guga gigante do lado da letra Y gigante. Posso ler a última? Por favor. A última história se chama Silver Tape Forever. É um filme sobre skate? É, eu tenho medo desse filme. Então, eu tava traduzindo o nome dos filmes, né? Ele chamava Duct Tape Forever. E aí eu traduzi como Silver Tape Forever pra ficar no ritmo. Mas como seria em francês, Gustavo? Ruban Adhesive. Forever, eu não sei, peraí. Toujours, muito bom. É, Ruban Adhesive por Toujours. Olá, Guga, Rafa, Caio, se estiver por aí, possível convidado. Todos estão aqui. Me chamo Elisa e já enviei uma outra história que foi lida no episódio sobre mudanças. Nesse episódio me foi dado o nome de Elga. Então, se quiserem usar, tá liberado. Por que que a gente chamou ela de Helga? Eu não sei. Foi o nosso amigo do xadrez verbal que deu o nome de Helga. É, foi o Felipe. Okay. Foi o Felipe. Porque ele tava usando os personagens do Hagar, o Bárbaro. Exceto o Hagar. É. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas atualmente moro em Vancouver, Canadá. E é por isso que eu ouço o GugaCast sempre, porque é o que todo mundo faz aqui. Não, é por isso que escrevo mais uma história, pra contar um acontecimento curioso durante uma das minhas viagens por aqui. Me mudei em 2016, e desde então tenho tentado explorar cada vez mais o país que me acolheu com tanto carinho. No feriado da Páscoa de 2017, eu e um grupo de amigos brasileiros alugamos uma casa pelo famoso site de aluguel de temporadas. E outro e-mail escrito na rede mundial de computadores. Não, mas esse valeu, porque eu também não menciono esse site aqui nesse programa mais. Esse não vale a pena. A casa dos ratos. É verdade, é verdade. E viajamos para Vancouver Island, que fica na costa oeste da província da Colômbia Britânica. Vancouver Island fica 2 horas de barca de Vancouver. Aquele tipo de barca que entra em carros, motos e caminhões. Uma balsa. Né? Uhum. Ferry boat. Nossa, faz muito tempo que eu não ando de balsa. E quando é que você costumava andar de balsa na sua vida? Tem balsa em Mococa? Tem, é. No grande mar de Mococa. No açude. É, no açude do Tiãozinho. Eu lembro de, em algumas viagens pra praia, eu andar de balsa. Ah, sim, é. Na praia em Santos, né? Aí tem, é. E lá fomos nós, um grupo de 7 pessoas num carro que comportava a todos mais bagagens, em direção à famosa ilha. Nos hospedamos numa cidade pequena, com cerca de 5 mil habitantes, chamada Port Alberni. Essa cidade não tinha nenhuma grande atração turística, além de uma cachoeira mínima, mas tinha uma posição geográfica muito boa. Ficava no meio do caminho de vários lugares que queríamos visitar. Além disso, o preço pago para todo o feriado foi muito bom. Antes de chegarmos na casa, passamos no mercado e na loja de bebidas. Aqui na Colômbia Britânica, não é permitido vender bebidas alcoólicas em mercados. Apenas em lojas específicas para isso. Leis canadenses. Leis canadenses. Na rede, aí canadou. É. Deixa eu colocar outra curiosidade sobre essas lojas específicas que vendem bebidas. Já teve um painel na OMC dos Estados Unidos contra o Canadá por causa dessas lojas, que eles acusavam o Canadá de botar só as bebidas canadenses na frente. Ah, faz sentido. Então foi tipo uma briga do condomínio, só que na OMC. Que coisa maravilhosa. Também, o que, que eles iam vender dos Estados Unidos? Heineken. Budweiser. Eu fui na lojinha e tinha cerveja de todos os lugares. É, tá resolvido esse painel. Faltou só o Guga lá pra bater o ponto final. Besteira. Eu fui e tinha todas. Ok, encerrada a discussão. Drop the mic. Convocamos agora Guga. Guga, você já foi pra Vancouver? Já uma vez. Tinha cerveja americana na lotinha, tinha Budweiser, tinha Coors, Miller. Ah, então tá, beleza. Todos os membros concordam? Moção válida, apoiada. Aí começa aquele vozerio, né? No próximo programa especial do Canadá, a gente pode fazer uma sessão parlamentar canadense. Só que ao invés de ter o cara que fala, é um cara que fala muito baixinho, muito calmo. É o Lord Ronald. Esse era o deputado Anescar. Saudoso. Você sabe que você falou isso daí, eu lembrei de uma história. Teve. Ele até morreu já. Mas ele era um parlamentar ou era um senador que ele tava com aquela doença progressiva, degenerativa. E eventualmente ia parar de trabalhar, né? Mas quando ele resolveu se afastar da posição, ele presidiu a última sessão do parlamento. E foi uma coisa muito bonita, assim, porque ele quase não falava mais, tava de cadeira de roda. Mas ainda assim ele estava lá na posição central, presidindo a sessão do parlamento. E caramba! Foi uma coisa bonita. Foi uma das coisas bonitas que eu orgulho de ter visto aqui no país. Toma essa, deputado Anescar. E ele estava de calças. Ao contrário do deputado Anescar. Como éramos 7 e iríamos ficar 5 dias vivendo à base de churrasco e álcool, precisávamos estar munidos de suprimentos. Passamos no Costco, supermercado atacado muito famoso na América do Norte, na BC Liquor Store, que é aí Canadá ou lojas. Praticamente acabamos com o estoque de bebidas geladas que a pequena loja tinha disponível. Uma coisa legal da Liquor Store é que ela não tem, tipo, aquela, sabe aquelas geladeiras que tem assim em loja de conveniência? Uhum. Não tem isso, é uma câmera frigorífica que você entra nela e aí tá gelado lá dentro e aí tá tudo empilhado. Nossa, que coisa maravilhosa. É legal. Já fugi do verão muito, muito nessas lojas. E no inverno eles só não ligam a câmera. No inverno, todas as bebidas estão do lado de fora. Isso é realmente normal. Isso acontece. O cara deixa a bebida na garagem pra ela ficar gelada. Que doideira. Quando eu fiquei hospedado lá numa casa de família, né, meu quarto ficava no porão, assim, no andar de baixo da casa. E aí, pra eu não ter que subir a escada pra pegar a coisa na geladeira, eu deixava na janela e tudo bem. Dava na mesma. Parabéns, Guga. Fomos para a casa alugada, vizinhança tranquila. Tiramos tudo do carro e já fomos em direção à churrasqueira, com o objetivo claro de aproveitar ao máximo o nosso feriado. Todos conversávamos animados, carne no fogo, os meninos jogando bola, eis que batem na nossa porta. Imediatamente baixamos o volume da música e fomos atender. Era um dos vizinhos. Ele se apresentou de forma muito educada e perguntou se nós éramos a família síria. Nos entreolhamos com a cara mais confusa que você pode imaginar e dissemos que não. O vizinho nos explicou que aquela casa tinha sido comprada pela igreja local para uma família de refugiados cristãos sírios. Caraca. Nossa, véi. Caramba. E aí os refugiados alugaram a casa no Airbnb. Caraca. Não sei se foi isso que aconteceu. A gente vai descobrir agora. Ficamos ainda mais confusos. Como assim estávamos alugando uma casa que era para ser de uma família de refugiados? Resolvemos então ligar para a pessoa que tinha nos alugado a casa. E ela nos explicou que como o processo de imigração da família síria em questão tinha atrasado, eles resolveram alugar o espaço para fazer uma grana e doar a eles quando chegassem. Claro. Cara, é muito canadense isso. Nos pediram para manter tudo organizado e limpo, pois tudo que tinha sido comprado foi feito através de uma doação da igreja. Bem mais aliviados, continuamos o nosso feriado. O que é massa é que era uma casa gigante e que tinha teto churrasqueira e era a casa que estava reservada para os refugiados sírios cristãos. É, eles provavelmente vão precisar fazer churrasco. É o mínimo para qualidade de vida. Vários vizinhos vieram se apresentar enquanto estávamos na casa, todos achando que éramos a família refugiada. Então conseguimos explicar o que estava acontecendo e agradecíamos a visita. Devo ressaltar que todos foram muito gentis. É engraçado, né? O cara fala, vocês são família síria? Que legal! Não, não, a gente só tá alugando a casa. Ah, melhor ainda! Que legal também! Que legal! Escondendo a torta que tinha feito, né, atrás das costas, assim, ah, tá, então. O ponto alto desse costume canadense de cidade pequena foi o vizinho do lado, que ao perceber que nossos churrascos simplesmente aconteciam todos os dias, nos ofereceu camarões frescos que ele tinha pescado naquele dia. Porra! Disse que era pra aproveitar pra colocar na churrasqueira, que ficava ótimo. Pra agradecer o generoso presente, fizemos um prato com a nossa famosa picanha, farofa e um copinho de caipirinha pra ele. Ele achou tudo delicioso e ficamos de papo através da cerca da casa. Cara, que cena incrível. Que maravilhoso, né? Nossa viagem foi muito boa. Visitamos diversas outras cidades nos arredores. Eles devem ter visitado, sabe o quê? Vitória, né? Não, é a capital. Não. É Nanaimo, é Courtenay, é Duncan. Por favor, a gente tá acabando. Campbell River. Oh, camarão, na grelha fica bom. E podemos dizer que conhecemos o que as pessoas dizem que os canadenses são realmente boa praça. Caraca, mas elevado a um nível estratosférico, né? É, eles ganharam camarões. Isso que eles não conheceram o Lord Ronald ainda. Exato. Adoro o programa de vocês, espero que possa contribuir futuramente com mais alguma história para um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir. Cara, que história good vibes para terminar esse programa. Um beijo grande a todos e quando quiserem vir visitar as terras mais ao norte, façam um encontro com os ouvintes do GugaCast. A gente já fez, isso já aconteceu. E a gente vai fazer de novo, em algum momento. A gente fez ano passado e quando for possível a gente faz de novo. Então é isso? É isso. Esse foi mais um Canada Day. Cara, é muito incrível que a gente faz um programa em homenagem ao Canadá. Quem poderia imaginar... Quando a gente começou esse podcast lá atrás, hein, Caio? É, né? Que eu achei não, que não ia dar em nada. É. E ficam ótimas histórias de fora. O Google ia ficar de saco cheio em 3 meses. Eu vou solicitar uma moção ao primeiro-ministro para declarar o dia oficial do GugaCast no Canadá. Não, e a gente tá aqui participando das comemorações oficiais do Canadá Day 2020, cara. É uma honra muito grande. Canadá, eu só queria dizer... Canadá, se você quiser, eu quero, tá? Só dando aquela ideia, deixando aquilo ali, assim, subentendido. Fala aí com o Massaro que ele tem amanhã depois. Nossa, pelo amor de Deus. Na verdade, tem alguns parceiros lá dentro do site. O que a gente faz é... Faz 10 anos, eu acho, que a gente tá fazendo esse site. Meu Deus, faz 10 anos que eu tô fazendo podcast. Minha nossa senhora, agora que eu lembrei. Mas a gente sempre faz no sentido de ajudar as pessoas que estão querendo vir pra cá. Mas no sentido de esclarecer, de mostrar como é o país, de mostrar a realidade. Nada de ficar pintando a vida de cor de rosa. A gente sempre pensa em mostrar a vida como ela realmente é por aqui. Então, quem tiver interesse de conhecer, entra lá no canadagora.com. Tem uns parceiros nossos, de gente que a gente conhece faz muito tempo, gente de confiança, que não vai querer te passar para trás e realmente trabalha de coração e faz as coisas pensando em você. É canadense, né? Gente que nasceu brasileiro, mas hoje em dia é canadense. E é que sempre continua querendo o bem de todo mundo. Ô, Canadá! Entra lá, canadagora.com. Eu amo vocês. Oi, brigadão por terem convidado, cara. Eu fiquei muito honrado aqui. Antes de mais nada, vou dizer I'm sorry se eu fiz alguma coisa de errado. Já entrei aqui, já estou de olho. Vai ser o programa da noite agora. Já tá contratando o pacote premium. Porra. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue participando das comemorações oficiais do Canadá Day no ano que vem, você precisa recomendar ele para outras pessoas. Você precisa dar 5 estrelas pra gente lá na Apple. Você precisa dar follow no Spotify, mesmo que você não ouça por lá. É isso que canadenses fazem. Esse tipo de recomendação ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias. Todas foram lidas. A gente ainda vai usar as outras no futuro. Então, se a sua não entrou, não fica triste. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra. Apresentação Guga Mafra. Rafael Mafra. Massaro Roche e Caio Corraine. Pauta do Rafael Mafra. Assistência de produção e documentação Beto Aragão e edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e nossos outros episódios lá no wiki, wiki.gugacast.com. Vamos responder as perguntas no Instagram? Rapidamente, vapt-vupt. Vou responder todas as perguntas com essa voz agora. A voz que eu criei com o meu personagem do RPG, mas nunca acabei usando porque veio corona. Uma mistura de Dinho com... Não sei, com Dinho. É verdade, é verdade. Os dois Dinho, o do Catinguelê também. É um apresentador de talk show, assim, dos anos 80, né? Basicamente isso mesmo, meu querido. Rafael, você é uma pergunta da Karina Vasconcelos. Você assiste algum desenho atual? E se sim, qual? Eu assisto Rick e Morty. E de vez em quando eu ainda assisto Simpsons, eu confesso. Caio? Eu assisto o melhor desenho que já existiu na história da humanidade, que é Gumball. Que eu amo Gumball e eu defendo Gumball. É, muito bom. Massaro, você assiste desenhos no Canadá? Você assiste Backyardigans? Já assisti. Meu filho já tem 16 anos, 17. Então já não consigo assistir The Backyardigans, já assisti muito. Mas quando ele tinha 4, 5, você tava lá. Muito. Caio, Backyardigans, todas essas coisas maravilhosas pra criança. Quem é o seu Backyardigans preferido? É o Tyrone, claro. Tyrone. Sério? Tyrone? Não. Sempre. Tyrone. O Tyrone é o Alce? Tyrone é o Alce. Porra, ele é o melhor, facilmente. Não, cara, o melhor é o Pablo. Ah, não. É o Pablo. O Pablo é muito esperto, cara. E ele é muito ligado. O Pablo é muito esperto, é verdade. Mas eu acho que o último desenho que eu realmente assisti, assim, pra valer, foi esse aí, Backyardigans. Também faz uns 15 anos. Ah, eu assisti também BoJack Horseman. Que era bom demais. BoJack é muito bom. Eu já vi um episódio ou outro. Eu assisti, sei lá, faz uns 5, 6 anos, eu assisti Death Note. Não sei se isso conta como desenho. Sim. É um desenho, de certa forma. Fora isso, regularmente não. De vez em quando eu assisto um episódio de Simpsons ou Futurama, mas é bem, bem de vez em quando. Ah, o que eu assisto esporadicamente é Urso Sem Curso. É bom demais. Urso Sem Curso. Só pelo nome já ganhou mesmo. Deve ser ótimo. Fantástico. Caio. Como você me conheceu? Teve uma vez que eu tive que sair pra beber num dia, fiquei mal. Aí no dia seguinte eu fui numa drogaria pra poder comprar um Sonrisal, alguma coisa, né, depois, pra ficar melhor. E o Guga tava lá na drogaria comprando shampoo pra lavar a cabeça e lavar a barba também. Shampoo 2 em 1, barba e cabelo. Verdade. Que aleatório. Rafael, como você me conheceu? Cara, eu lembro bem claramente de simplesmente perceber a sua presença mais ou menos ao mesmo tempo em que eu percebi a minha e me percebi como um ser senciente e distinto da minha mãe. Massaro, como você me conheceu? Supera essa. Cara, não tenho mais palavras depois dessa... Você podia responder, eu também. É, eu também. Então, quando eu cheguei no Canadá, teve um funcionário do governo que dizia, ouça esse podcast. Eu li lá, o que é podcast? Ela disse, não, só escute, GugaCast. Aí eu falei, ah, tá bom. Inclusive, um abraço pro pessoal da imigração lá. Das lojas de bebida. É, não, o pessoal que faz o landing lá da galera, sempre recomendo o GugaCast. É muito legal. Guga, como você se conheceu? Como eu me conheci? Foi mais ou menos igual o Rafael falou, só que ao contrário, né? Eu primeiro me percebi como uma figura contrária da minha mãe e depois ele tava lá. Eu achei que, sei lá, o Justin Trudeau tinha te apresentado você mesmo. Também, é, poderia ser. Um belo dia eu me toquei e eu estava no Canadá. E aí eu percebi, uau! Chegou lá e disse assim, This is Mr. Guga Mafra. Thank you very much. Thank you. E te deu um abraço de mão. Abraço de mão. Oh, vai, Guga. Escolhe a pergunta. Eu gosto que esse hino do Canadá do Caio também é uma espécie de canto gregoriano. O Dorime. Ave no... Que é o resto? Eu não sei. O que, que é Ave no Dorime? Nunca viu esse meme? Ratinho. Do ratinho? Não. Dorime, interimo ada pare dorime. Aí começa uma batida. Tum-tá, tum-tá. Ave no... Ameno, latire, latiremo, dorime. Você lembra quando, na década de 90, tinha uma época que apareceu um monte de banda pop fazendo música que misturava canto gregoriano ou música... Não, tinha uma banda, que era o Enigma. Então, tinha Enigma, tinha Era. Tinha várias? Tinha muitas. Tinha a... Como que é o nome daquela outra moça? Enya. Enya. É, Enya já não era canto gregoriano, era o nosso mais... Mais celta, assim, sei lá. Inclusive, a Enya, ela vive hoje dentro de um castelo que ela comprou com a sua fortuna, rodeada de gatos. Sim, e nesse castelo, ela vai de um cômodo ao outro navegando num barquinho. Exatamente. E esse castelo fica nas costas de uma tartaruga gigante. Que se você deixar de acreditar, ela deixa de existir. Exatamente, aí o castelo cai. Então todo dia ela acorda, tartaruga, tartaruga, tartaruga. É um esforço muito grande. Chega, não vai ter pergunta não, acaba com isso. Tchau, gente, não. Beijo. É, nada vai superar isso. Adeus. Tchau. Adeus. Falou. Pensem na tartaruga pra Enya não cair. Parasol.